você, o novo namorado dela. Então é você que diz que vai casar com ela. Prazer em te conhecer. Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você nem brigar. Só vim te falar. Quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisas da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu. Mas ainda bem que você apareceu. Faz ela me esquecer. Eu não suporto ver ela sofrer. Invade seus sonhos pra dizer: eu faço ela feliz. Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala? Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Parabéns. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não cuidar de você? Não te fazer feliz, só fazer você sofrer. E você sofrer. Yeah, yeah. Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu. Seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente iria se acertar. Já era. Eu leite derramado, não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Mas foi melhor assim, mesmo sofrendo. Eu vou dizer: felicidades pra você. Agora estou sofrendo. Me fere, me quis que eu te amo.